O baile poca. Hoje a favela, meu mano, tá só lazer. Os menor toca. Joga no peito o guidão da XRE. Nós faz as notas. Jamais vai ser visto essa merda nos fazer. De 12 mola. Ela se mole e vem no ouvido dizer: yeah, que cê tá fumando? Será que eu posso fumar? Quando eu te vi de longe dançando, eu tive que parar. Perguntou pra amiga, meu vulgo, eu ouvi PH. É resumo, é solteiro, a certeza que ela quer me dar. Não sabe nenhum texto do perigo que se envolve. Não. Me chamou de ladrão, roubei seu coração sem revólver. Não tem vez pra ter L e muito menos pra X9. Yeah. Então incendeia aquela crema. Mano, nós assalta qualquer cena. 4M é o nosso lema. Nossa guerra é só contra o sistema. Oh no, não tenho com o que me preocupar mais. É o dinheiro que tá vindo atrás. Não tenho com o que me preocupar mais. É o dinheiro que tá vindo atrás. Joga todo esse lucro na minha maleta. Porque não existe mais espaço na minha gaveta. Joga todo esse lucro na minha maleta. Porque não existe mais espaço na minha gaveta. Saio com o lucro na mala e jogo no baú da XDR. Joguei o guidão no peito, mas não vou raspar pras notas não cair. Botei o cap na cara, tem quatro pra quantos esses bico me vê. Não vem querer pecar, porque se descobrir a casa vai cair. Eu tô sem tempo, essa mina que desmerecia e hoje me pede jogar dentro. Tô fugindo de todo perreco, eu só quero cifrão sem eu. E a piela pede, bola um back, joga gelo nessa bad beat. 12 mole de dureg, elas quer os pretos chave chique, yeah. Faz um tempo que o dinheiro tá me perseguindo. Giro 9 pra X9, tratamento é dedo no gatilho, yeah. Bico fácil, tá roubando em neguinho, tá rindo. Todo dia, house party, duas chaves pra cada bandido, Hoje o baile funk é comigo. Chama o PH, Leão, amigo. Cai Black anda escondido. Da polícia nós anda fugindo. No porta-mala tem mais 10 quilos. Tem mais 100 mil de dinheiro vivo. Na minha corda tem meio quilo. Verdadeira banca de bandido, yeah. Sei muito bem que não existe espaço na minha gaveta. Cheio de fuzil guardado. Conspira a vida e então vai morrer. Solta a chave, guardinha, porque só tem os cadê. Break todo tatuado, impossível não ver. Tamo indo da cara do verme, indo da cara dos gambá. Passo ice, meu mano, cai black, que eu passo a BPH. Ninguém com a banca se intromete, inveja os dias vai voltar. Quanto mais ouro eu tô comprando, eu já tô ficando sem onde guardar. Tamo indo da cara dos verme, indo da cara dos gambá. Passo ice, meu mano, cai black, que eu passo a BPH. Ninguém quer uma banca se intromete, e vejo onde dia vai voltar. Quanto mais ouro eu tô comprando, eu já tô ficando sem onde guardar. Quanto mais ouro eu tô comprando, tô ficando sem onde guardar. Porque não existe mais espaço na minha gaveta. Porque não existe mais espaço na minha gaveta. Joga todo esse lucro na minha maleta. Yeah. Porque não existe mais espaço na minha gaveta. Joga todo esse lucro na minha maleta. Porque não existe mais espaço na minha gaveta.